Nos destaques deste Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, já tivemos tudo este ano. E estamos também na onda das pessoas que voltam, e quando voltam, voltam em grande. Com um álbum intitulado 8, os Rádio Macau, que é a banda que trazemos de destaque ao longo desta semana, voltam de facto em grande com um excelente álbum, que nos permite já dizer isso. Algo diferente de hoje, provavelmente a puxar mais aos primeiros álbuns. A vantagem dos Rádio Macau hoje, nesta entrevista, é que estão a jogar em casa, estão a falar com pessoas que gostam muito da banda e que os seguem quase desde o início. Antes de mais, de saudá-los, muito boa tarde. Boa Começamos pela tarde. Xana. Olá. E quando dizia que jogam em casa, é porque, de facto, antes de mais, dizer-lhes que sou um apreciador nato dos Rádio Macau. Dos primeiros discos que tive, não foi o primeiro, no vosso primeiro álbum, mas sim, quando os descobri, comprei o maxi single da Vida Num Só Dia. Portanto, já lá vão. Eu já Vida sou no de... só... Pois, 85, Vida no só dia. Já Pronto, vai há algum tempo. portanto, e é um dos discos que guardo religiosamente e tenho. Olha, eu não tenho. Ah, então. Mas também não vendo, nem troco. Pois é, não tenho. Foi um dos primeiros discos que tive. Aliás, acho que os primeiros discos que tive foi dos Police. Foi um irmão meu que me ofereceu e depois fui comprando, não é? E, portanto, veja, eu na altura tinha, era isto, eu tinha 13 anos, sim, 13 anos. E juntar dinheiro para comprar o maxi single não era fácil, não era fácil. Portanto, tinha mesmo que custar muito de Rádio Macau. Portanto, ou seja, a partir de agora podem dizer o que quiserem, que já sabem que eu gosto. Portanto, Xana, antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco, aqui na Rádio Boa Obrigada. Nova. Dar-vos parabéns por este excelente álbum, o 8, Obrigada mais uma vez. que já tive a oportunidade de ler várias coisas sobre o álbum, algumas já ditas por vós, e onde se diz que este álbum afasta-se um bocadinho dos anteriores por ter menos experimentalismo, chamemos o que quisermos em relação a isto. Porque Flack dedicou isso mais agora para os micro audio waves. É essa a sua opinião? Acho que todos os trabalhos são do foro da experiência. Experimentamos sempre coisas quando fazemos um disco, independentemente se o uso ou se os meios a usar são do foro da música eletrónica, se são violinos, se são latas, se são aspiradores, o que for. Portanto, também todos os métodos são possíveis e o uso de todos os instrumentos também é possível e nesse sentido há sempre uma experiência, não é? Portanto, ainda que neste disco, a nossa experiência neste disco não seja feita com instrumentos exóticos, nem com a eletrónica, usamos os instrumentos tradicionais da pop e do rock, que são as guitarras, o piano, a bateria, etc., intencionalmente, uma vez que também tentámos criar um disco que tivesse essa componente quando dizemos tradicional, mas que esteja dentro da tradição da composição songwriter, não é? Das canções da música pop. Mas podíamos ter usado outros instrumentos, sempre o Tom Waits, os latas e Exato. bisons e coisas do género. Portanto, a música faz com sons, com sonoridades e pronto, e a experiência existe sempre, independentemente dos instrumentos que usamos. Eu podia ter feito outra coisa qualquer. Voar num imenso espaço vazio. Como um astronauta perdido na lua, fascina uma estrela, suspensas no frio, do lado de dentro da tempestade. No lado de dentro da tempestade. Eu podia viver noutro sítio qualquer. Como um viajante, gosto de sonhar com as luas brancas do deserto. Do lado de dentro da tempestade. No lado de dentro. Ainda sei falar até nos Rádio Macau do início dos anos 80, enfim, até algumas de vós que já saíram, não é? O Alex, depois teve nos Moby Dick, não é? Etc. Estou a lembrar aqui alguns. Que diferenças temos, para além de que vocês estão mais maduros, não é? Dessa gente que no início dos anos 80 se juntou para agora este ano de 2008? As experiências, quer dizer, o Rádio Macau, nós mantemos, no Rádio Macau mantemos o núcleo. O núcleo original, que é, portanto, o Alex, eu, o Fac e o Filipe, Luís Filipe Valentim. Sendo que os bateristas é que têm sempre mudado, portanto, já tivemos uma série de bateristas, portanto, são o elemento rotativo e volátil da banda. Aproveitando essa ligação, portanto, que já vinham dos Crânio, não é? Se bem me recordo. Não, nós com os Crânio, não, os Crânio são um grupo em que eu ainda não pertencia, portanto, era um grupo só do Alex e do Flac, chamavam-se Crânio, e depois, entretanto, quando eu entrei, achei o nome horroroso, eles também não gostavam muito, e foi quando, entretanto, mudámos, mas... Eu se pertencia ao Escrânio foi ali por um período de 2 ou 3 meses, quer dizer, que foi o tempo de mudarmos de nome ao projeto. Portanto, mantemos esse núcleo e pronto, e a experiência que temos tido é a experiência de uma grande amizade, de uma longa amizade, não é? Porque todos nós nos conhecemos desde os 13 anos, ao mesmo tempo que também vamos integrando no Rádio Macau outras pessoas com as quais também trocamos, não é, experiências e essas mesmas pessoas vão também renovando a nossa sonoridade, não é? A sonoridade do projeto. Portanto, a incorporação de elementos, também a incorporação de sons, não é? No meio disto tudo, deste período, a Xana gravou a solo, o Flac também, o Flac agora tem no micro Audio Waves e não só. O Rádio Macau acaba por ser sempre um ponto de encontro. Entre aspas, devaneios vossos e depois, de repente, vamos voltar aqui aos Rádio Macau. É um encontro, claro, e começa a ser também, como todo bom encontro, do foro do inesperado e do imprevisível, não é? Portanto, nunca, não temos a nossa vida programada, é verdade, portanto, houve uma altura em que isso aconteceu e que nos escutámos por isso, pronto, isso tem a ver com a suspensão que os Rádio Macau fizeram em 92, portanto, até aí, entre 84 e 92, editávamos ininterruptamente, tínhamos cerca de 80 concertos por ano, portanto era um cansaço enorme, disponibilidade e completa e total à Rádio Macau, o que nos escutou de algum modo, daí a paragem, daí também a necessidade de estarmos envolvidos noutros projetos, e pronto, hoje, e depois quando voltados, voltámos com essa consciência, não é? Portanto, com uma consciência de que queríamos continuar a encontrar-nos, mas não queríamos voltar ao mesmo, portanto, não, nunca nesse sentido, portanto, vamos espaçando, não é? Este encontro, que é um encontro, mas também espaçando com outros projetos, mas fazer deste encontro o mais intenso possível na altura, não é? que nos propomos a fazê-lo. Sonhavas uma estrela peregrina, uma clareira no meio da noite, o canto cristalino da guitarra, uma cama de folhas e silêncio. E adoraste o fogo das palavras, desafiaste o tempo e os seus mistérios, meteste por desvios a horas mortas, adormeceste em becos sem saída. Serena dos desertos, a tranquila majestade das falésias, brisa que tocavas, davas-lhe outro nome, outro sentido, e era esse o teu tesouro. Em ouro se tornava o teu segredo. Boa Nova, um mundo de emoções. Serena dos desertos, a tranquila majestade das falésias, e a cada coisa que tocavas, davas-lhe outro nome, outro sentido, e era esse o teu tesouro. Em ouro se tornava o segredo, e a cada coisa que tocavas, davas-lhe outro nome, outro sentido, e era esse o teu tesouro. Em ouro se tornava o teu segredo. Olá, Flaco, como está? Tudo bem? Sim. Eu há pouco dizia à Xana que ela está a jogar em casa. Vocês estão a jogar em casa. Então, Flaco, antes de mais, muito obrigado por estar aqui connosco na Boa Nova. Estamos a falar daqui a propósito deste disco e da diferença e o tempo que me deu em tu acordar. A diferença deste disco. Mas tenho que ser sincero, este é o disco que mais gosto vosso. Este 8. Portanto, não é que desgosto, como lhe disse já há pouco, acompanhei a vossa carreira, gosto muito de todos os álbuns, e comprei-os, e este 8 gosto particularmente. E tem uma virtude, que é esta ideia que tiveram de um DVD a acompanhar, que é sempre a mais-valia, onde criaram quase a ideia de que têm neste disco uma banda sonora para umas excelentes imagens captadas pelo José Nascimento. Sim, apesar do Zé ter feito a partir das canções, mas... A ideia partiu tudo do... Ele mandou-me um filmezinho de uma das canções, foi do Astronauta, para o mail, que fez a partir de umas imagens que tinha filmado, penso que o telemóvel. E eu gostei do filmezinho, apesar de não ter diretamente a ver com aquilo que eu estava à espera em relação à música, mas funcionava muito bem com a música, e propus-lhe ele fazer mais, não é? Ele, entretanto, começou a fazer e acabou por fazer 12 filmes, portanto, mas partiu tudo de iniciativa dele, não é? De ter feito aquilo até por brincadeira, não é? Como videoclipes, chamemos-lhe assim, não é? Entre aspas, serviria. Nós chamamos filmes aquilo porque nós não consideramos aquilo videoclipes, não é bem, porque aquilo quase tudo, aquilo é tudo feito de uma forma muito, muito caseira, portanto, aquilo é tudo feito a partir de imagens tiradas de filmes de telemóveis, de máquinas fotográficas, de coisas que vão ser. Mas muito assim. Bem concebido. Eu recordo umas imagens, eu julgo que era no tema, este macaco que não dorme, sim, de uma ponte. Sim, isso é uma imagem de. Isso é de Nova Iorque. É, mas isso eram imagens que ele também tinha recolhido lá dos arquivos dele. Que está muito bem concebida. Também gosto muito desse filme, desse vídeo. Quente e avassaladora de intensidade, muito mais longe o repouso sereno e mudo, o gozo que mata o gozo e a dor. Thank you. Há dois temas que gosto particularmente. Um é o astronauta e o outro é precisamente este macaco não dorme. Sim. Este macaco não dorme tem uma alusão ao próprio grupo, não? Não, a letra é uma letra do Vitinha que fala mesmo de Macau. Exato, sim, percebi. Também da visão dele de Macau. Mas é claro que tem essa segunda interpretação, tem sempre esse segundo sentido, não é? Mas não sei, como a letra é do Vítor, não sei se ele pensou nisso na altura. A letra em si é uma descrição do ambiente de Macau, mesmo da cidade. O Flaco fica sempre a reservar o espaço da produção. Aliás, faz isso com o Rádio Macau e não só. Portanto, antes de mais, dar-lhe também os parabéns pelo prémio que ganhou os Micro Audio Waves. Obrigado. Que ainda não tínhamos a oportunidade de fazer, embora o espaço que ficou para os Micro Audio Waves permite que este disco seja um disco com menos esse som que fica reservado precisamente para esta sua novo projeto. Sim, porque a produção do Onde Tempo Faz a Curva, né, que o disco de 2001, foi feita com o Carlos Morgado, do Audio Waves. Mas a partir daí nós chegamos à conclusão que o Rádio Macau era uma banda de pop mais clássica e não fazia sentido estar a puxar muito a eletrónica para o Rádio Macau, porque apesar de eu gostar e ser uma vertente que eu gosto de desenvolver, não significa que os outros elementos da banda também tivessem esse mesmo interesse, não é? Portanto, a partir daí resolvemos aprofundar mais o lado eletrónico com os Micro Audio Waves, portanto, e formei inicialmente com o Carlos os Micro Audio Waves, e deixar aos Rádio Macau um papel mais clássico de banda que toca os seus instrumentos e faz canções pop mais simples. Preferias que cantasse noutro tom? Que te pintasse o mundo de outra cor, que te pusesse aos pés um mundo bom, e que te jurasse amor, o eterno amor. Querias que roubasse aos sete estrelas que te iluminasse o olhar, embalar-te nas ondas com desvelo, levar-te até à lua para dançar. Que a lua está longe mesmo assim, dançar podemos sempre, se quiseres. Ou então, se preferires, fica aí, que ninguém há de saber o que disseres. Talvez até pudesse dar-te mais que tudo o que tu possas desejar. Não te debruces tanto que ainda cais. Não sei se me estás a acompanhar. Que a lua está longe mesmo assim, dançar podemos sempre, se quiseres. Ou então, se preferires, dia, se quisesses explicar-te, sem pressa, tranquila, devagar, e pondo claro está, pudeste à parte o modo, as coisas, se calhar. A lua está longe mesmo assim. Dançar podemos sempre, se quiseres. Ou então, se preferires, fica aí, que ninguém há de saber o que disseres. No Rádio Bocossa foram notados como uma grande banda ao vivo. Eu já tive a oportunidade de os ver várias ao vivo, a última das quais, já depois deste reencontro, vi-os sem querer, e quando digo sem querer porque ia na rua e lá estão os Rádio Macau a tocar, isto na quarteira. Um encontro bem inesperado lá está. Exatamente, isto na quarteira, já lá vão uns anos, não muitos, e à frente da praia lá estavam os Rádio Macau, e creio que na altura levavam o meu filho, mais velho, hoje em dia, mais velho, na altura pequenino ainda, também. E estivemos a ver um bocado até ao limite que ele deixou, portanto. Os Rádio Macau. Eu lembro desse concerto, foi assim uma coisa tardia, não é? Exatamente. Rádio Macau é. Portanto, há sempre notação de que ao vivo é sempre um espetáculo. Como é que se sentem, depois destes anos, como é que se sentem melhor? O estúdio, ao vivo, a conjugação de ambos? Acho que é a conjugação de ambas. De ambas as atividades, porque, pronto, por um lado, a composição é importante, por outro, o tocar as músicas ao vivo é mantê-las vivas, não é? É dar-lhes outra vida, não é? Portanto, dar-lhes continuidade, não é? Porque num disco, uma música fica no disco, claro que as pessoas ouvem em casa, etc., mas tocá-la. Tocar as músicas ao vivo é dar-lhes uma outra energia, uma outra vida. Portanto, quer dizer, isso é um princípio da música, não é? A música é para ser tocada e, sobretudo, para ser tocada, não é? Para as pessoas e ao vivo. Pronto, sempre foi assim. E, portanto, penso que ambas as atividades completam. Eu penso que há uns anos atrás, quando os meios de produção em Portugal eram muito frágeis, nós tínhamos melhores resultados a tocar ao vivo, não é? Porque era uma coisa mais natural e só dependia de nós, não é? Do nosso estado de espírito, do ambiente que nós e o público conseguíamos criar naquele momento. Portanto, corriam-nos melhor os concertos ao vivo, propriamente as sessões de estúdio, porque antes nós não, ao contrário do que já se passava no estrangeiro, em que os grupos estavam 6 meses em estúdio, 7 meses em estúdio, não é? Portanto, nós em Portugal não tínhamos essa possibilidade, a editora apenas nos dava 1 mês de estúdio e não podíamos, não é, ultrapassar esse limite, o que fazia com que muitas vezes saíssemos, não é, dessas sessões e da produção desses discos com uma certa insatisfação, precisamente por isso, não é? Porque não tínhamos tempo para maturar o trabalho e fazer um trabalho melhor. O facto de hoje as bandas, e isso realmente deve-se às novas tecnologias, de poderem ter computadores, e como, portanto, hoje o processo de gravação não é o mesmo de há 15 anos atrás, portanto, que era um processo totalmente analógico, com o digital, pronto, isso modificou-se, não é? Aproximou-nos do estrangeiro, porque nos é possível ter estúdios no nosso quarto, na nossa sala, não é? Portanto, já não são necessários aqueles grandes estúdios, aquelas grandes mesas, aqueles grandes gravadores. E, pronto, nós temos o nosso estúdio, como hoje a maioria das bandas praticamente grava nos seus estúdios, nas suas salas de ensaio. E isso permite-nos um outro tempo, não é? Uma outra disponibilidade para a composição. Portanto, não sofremos aquela pressão das horas de estúdio que são pagas, não é? Horas de estúdio que são pagas. É peso de ouro. São feitas à hora, não é? Uhum. Portanto, e não as podemos ultrapassar e temos que cumprir e fazer e as coisas naquele espaço de tempo, dependendo do dinheiro que há, não é? neste frio da manhã. A transparência do ar, os olhos ainda estranhos, surges aqui então como intérprete das músicas, não é? E depois numa fase de produção também. Depois do disco estar pronto, fica-lhe aqueles momentos assim, epá, se fosse agora tinha feito diferente isto? Não, porque neste caso o disco demorou bastante a fazer e tivemos tempo, e eu também tive tempo para ter essa distanciação, quer dizer, para além da fase de composição, as canções, as bases das canções foram gravadas em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2007, já faz um ano e pouco. E entretanto, saiu o disco de Microdio Waves, estive a fazer a produção do disco de Jorge Palma, que depois também saiu em julho do ano passado, e ainda estive a fazer música para um filme mudo, e por aí fora, e pronto, houve algumas interrupções no processo de trabalho dos Rádio Macau, por essa altura, o que fez com que só tivesse voltado a pegar outra vez nas canções em setembro. Isso é ótimo porque dá alguma distanciação, não é? Quando nós às vezes somos demasiado envolvidos nos trabalhos, às vezes já não encontramos soluções para as coisas. Mas quando estamos 2 ou 3 meses afastados e a trabalhar em outras coisas, quando voltamos a ouvir, já ouvimos com outros ouvidos. E, portanto, depois daqueles últimos meses, setembro, outubro, novembro, que foi a parte de final de arranjos e misturas, já foi muito satisfatório. Portanto, já aquilo que lá está, acho que era o melhor possível, não é? com o material que nós tínhamos. O tempo que mediou entre o acordar, portanto, foi, julgo que saiu em 2003, não é? E este álbum, portanto, são praticamente 5 anos, não é? Sim. O tempo de criação deste disco vem nestes 5 anos passados ou centraram-se mais num tempo mais recente? Não, passou-se mais ou menos, penso eu, que em 3 anos, ou seja, nós, o disco saiu em 2003, e fizemos uma turnê de um ano e pouco, portanto, este disco começou a ser composto mais ou menos de há 3 anos para cá. Levo-me no fundo das minhas asas. Levo-me no ar das minhas penas e levo-me a voar por sobre as casas. Levo por paisagens mais serenas. E levo-me no ar das minhas penas e levo-me a voar por sobre as casas. Levo por paisagens mais serenas. banda que já vem de duas décadas ainda do século XX, qual é a diferença hoje, a montra da música em Portugal hoje em dia, nos anos 80, 90 e agora estamos em 2008, onde é que é a melhor montra para os músicos mostrarem a sua produção? Isto sempre foi e sempre será também ao vivo, nos concertos, quer dizer, os CDs são ótimos para nós registarmos a nossa música e é uma forma de compor, no fundo, quando nós fazemos um CD, muitas vezes, muitas das coisas que nós neste momento podemos gravar nos nossos próprios estúdios, muitas das coisas que chegam ao produto final, vá lá, já são até as ideias iniciais, portanto é ótimo para se compor e para desenvolver trabalhos. Mas depois os músicos neste momento, na verdade, se quiserem ser músicos, só podem verdadeiramente sobreviver se fizerem concertos. A venda dos discos é uma coisa que vos preocupa neste momento? A situação de venda de discos, o download? Não. Quer dizer, é evidente que os discos vendem-se muito menos, não é? Portanto, mesmo os grandes sucessos, como foi o caso do Jorge Palma, né, que entrou pela platina e veio a caminho da terceira platina, se fosse há 10 anos, tinha vendido 10 vezes mais, ou não, talvez não 10 vezes mais, mas 5 vezes mais seguramente. Portanto, vende-se muito menos CDs do que se vendia há uns anos. Mas a mim isso não me faz muita confusão, porque a maior parte desses lucros, então principalmente em Portugal, também iam para as editoras. Quer dizer, uma banda em Portugal, se for um artista a solo, ainda pode ser que possa ter algum lucro com os discos, mas uma banda em que os royalties são divididos por 5 ou 6 pessoas, em Portugal nunca se ganhou muito dinheiro com os discos, não é? Portanto, o que está a acontecer é que as grandes editoras, as grandes estruturas, né, que existiam antigamente, as grandes multinacionais, estão pura e simplesmente a reduzir, ou a fechar, ou a reduzir os meios, assim, de uma maneira extrema. Transferir-se para Espanha e por diante. Pois, por exemplo, não é? Ainda, no caso, ainda a NMI tinha um escritório enorme com um colhado de pessoas e neste momento tem 5 ou 6 pessoas a trabalhar e tal. Portanto, quem fica mais prejudicado são todas as pessoas que viviam à volta da música, não é? Todas as pessoas que trabalhavam nas editoras, os promotores. Os discos que não chegam às rádios também. Perdão, aqui a talhar, mas acontece com isso? Pois, claro. Porque, não acontece na editora onde vocês estão a trabalhar e todas essas pessoas perderam os seus trabalhos, não é? Portanto, nós quando falamos na música, falamos dos músicos, mas penso que os principais prejudicados não são os músicos, porque os músicos podem continuar a tocar ao vivo e podem continuar a fazer a sua música. Os maiores prejudicados são todos os profissionais que viviam, portanto, que trabalhavam nas editoras e nas grandes estruturas que estão a acabar, pura e simplesmente. Mas eu acho que isso não já é impossível haver um ponto de retorno aqui. Portanto, isto agora temos que ir para a frente e o mundo vai mudar, pura e simplesmente. A esse nível vai mudar completamente. No que diz respeito à divulgação, Rádio Macau é um nome absolutamente conhecido. Tem a noção de que há pessoas ávidas e à espera de cada trabalho vosso? Quer dizer, deve haver algumas, mas não tenho certeza. Está a ser modesto. Mas eu, pelo menos quando estou a fazer música, no meu principal objetivo é conseguir fazer coisas que eu gosto e que me agradem. E penso sempre que se eu gostar, e se como já faço música há uns anos e ouço muita música e tenho algum sentido crítico, algum sentido estético, penso que se eu gostar daquilo que faço, também há de haver outras pessoas que se vão identificar, porque o está ali muito... Porque quando um disco sai de Rádio Macau ou da banda qualquer, eu dei o meu máximo e trabalhei bastante para aquilo. Portanto, logicamente, penso que fiz um bom trabalho e que a partir daí isso há de tirar algumas consequências. Mas, basicamente, eu pelo menos trabalho e componho mesmo porque é uma necessidade que eu tenho para o meu próprio equilíbrio e estou sempre a querer fazer melhor e fazer mais e fazer diferente, estou sempre a pensar nisso. E depois, evidente, fico contente que haja pessoas que depois também se identifiquem e que percebam que é ali que está muito de nós lá posto, que na nossa música há muito de nós e nós damos o máximo, não é? Isso é... Se outras pessoas também o reconhecerem, para nós é ótimo. Né? Flávio, falou durante o seu tempo de carreira com muitas rádios, com muita gente, bem provável que uma rádio local não seja que deixou memória. Mas o Flávio falou connosco em 89, 90, uma gravação que eu fui recuperar à procura e permitiu-me ouvir algumas perguntas que lhe fizeram. E já na altura ficámos com a ideia que o Flávio era uma pessoa atenta à música feita em Portugal. Na altura referiu nomes, nomeadamente falou de um disco de Francis, falou de um disco de Toneto, que está o Toneto, que perdemos um bocado de fio à meada onde é que ele anda agora, embora sabemos que continua a produzir música. Eu vivo no Algarve, às vezes não recebo algumas novidades no MySpace, né? Mas continuo a fazer música. Portanto, é assim, que diferença tem Flack de 1988 para 20 anos depois? A diferença é que há muito mais música e há muito mais pessoas a fazer música. Não há mais pessoas a fazer música. Atualmente é muito mais fácil de registar a música que se faz. Qualquer pessoa que tenha um computador mais ou menos razoavelmente equipado com programas de música pode gravar música com alguma qualidade. Portanto, se nós formos aos MySpaces, encontramos coisas muito interessantes e coisas que estão sempre a acontecer. Agora, a diferença é que cada vez mais é preciso procurar, porque como não há, cada vez há menos canais de divulgação dessa música, porque lá está, falamos há bocado que as editoras estão em crise, estão todas a reduzir custos e muitas delas a fechar, se nós não procurarmos, não é? Se nós não estivermos atentos, também não encontramos. Portanto, nós, é uma altura que não está muito boa para as pessoas que só consomem aquilo que se lhes dá, não é? Que não procuram, não é? Essencialmente, acho que nesta altura é preciso, se uma pessoa gostar de música e quiser saber aquilo que realmente se passa, tem mesmo que ir à net e procurar. Quando uma rosa morre, outra cresce em seu lugar. Para onde o rio corre, não é sempre o mesmo mar. O sentido é um desvio e a verdade um acidente. Não é sempre o mesmo rio, não é sempre a dor que sente. Quando uma rosa morre, outra lua se anuncia. Não é sempre a mesma luz, nem o mesmo fim do dia. É um desvio e a verdade um acidente. Não é sempre o mesmo rio, não é sempre a dor que sente. Quando uma rosa morre. Acha que faz falta programas de autora em rádios? Acho que sim, acho evidente que sim, não é? Isto estas ditaduras das playlists faz com que o funil fique muito apertado, não é? Portanto, quer dizer, há muitas bandas e muita música interessante que fica pura e simplesmente em lista de espera porque, como não são músicas conhecidas, são músicas novas, não é? E o espaço para música nova é muito reduzido. Lá está, é essa razão. Por essa razão, a única forma de se conhecer muitas das coisas é mesmo ir procurar, ir à net, ir aos MySpaces, ir ver o que é que se faz por aí de uma forma mais, vá lá, mais underground, mais de passar a mensagem, porque eu estou convencido de uma coisa até que eu acho que é. Que vai acontecer mais tarde, quer dizer, com esta coisa da ditadura das playlists, de só tocar músicas que as pessoas conhecem, porque senão as rádios perdem a audiência, vão chegar a um dia em que só vão poder passar músicas de há 50 anos, não é? Porque não criam novidade, não criam músicas novas conhecidas, não é? Se há necessidade de haver músicas novas, músicas conhecidas para as pessoas ouvirem rádio, também tem que se criar músicas conhecidas novas, não é? Não se pode passar as mesmas durante 30 anos, não é? E é um bocado muitas vezes o que acontece, não é? Este disco tem, logo no tema, que serve como single, não é? Um tema muito forte, portanto, que captou as pessoas. Provavelmente o Acordar não teve essa virtude. O Acordar eu penso que é um disco mais... E essa também foi a nossa intenção, para ter um disco mais intimista. Este... disco, portanto, tem uma outra atitude diferente do Acordar e também diferente quando tem passado a coisa. Quando entro nos teus olhos, o amor olha para mim, só agora o encontrei, só agora. Mais ao fundo for, muito mais consigo ver. Quando entro nos teus olhos, logo o chão fica a tremer. Stanley McCall, onde vão tocar, não é? São figuras de cartaz, não só pela longevidade, mas pelo mérito próprio. Tendo essa capacidade, também tem a possibilidade de lançar grupos novos. Então vou-lhe fazer agora um desafio. Imagino que vão tocar aqui em Lisboa Hospital e que têm a oportunidade de convidar uma banda para vir convosco, fazer a primeira parte. Quem é que convida hoje em dia? Pergunta difícil, não é? É uma pergunta difícil porque há muita coisa interessante a acontecer ainda agora. Por exemplo, produzi um disco de uma banda de castanhedos de Guys from the Caravan, que ainda participam do disco de Rádio Macau, e fazem coros em duas canções. Mas há tanta coisa que é difícil estar assim neste momento a destacar. Só era uma questão de nós vermos nomes, mas assim, nesta altura não... Assim é difícil. Agora é assim, mas de qualquer maneira, o que acontece muitas vezes é que também não é muito fácil nós levarmos bandas. É uma coisa que acontece no estrangeiro, não é? Que é a banda principal leva uma banda de suporte, não é? Mas em Portugal esse não há muito esse hábito. Os chutes tentaram fazer isso algumas vezes e tal, mas porque no fundo, quer dizer, isso é mais um custo para a organização, não é? Porque mesmo que o cachê da banda da primeira parte não seja muito grande, implica sempre os transportes, os hotéis, aquelas coisas todas, e os técnicos e por aí fora. Portanto, não é uma coisa que haja muito hábito de fazer em Portugal por uma questão de custos, mas era ótimo, acho que era uma boa ideia para se levar à prática. Estamos em tempo de vacas magras, não é? Pois, é isso. O problema é esse. O problema é que tenta sempre reduzir os custos das produções e depois não dá para tudo. Flaco, olha, agradecer-lhe a disponibilidade que teve de estar aqui na Rádio Boa Nova. Espero que, de algum modo, consigamos dar um auxílio na divulgação. Não que precisem, porque não precisam, mas é sempre com um gosto receber discos vossos aqui na Boa Nova. Obrigado, então. Ok. Muito obrigada. Por tentarmos fazer a nossa pequena quota parte de divulgação. Contribuição para... Muito obrigada, agradeço. Obrigado a nós, e obrigado pelo cuidado, e já sabe, a porta aberta para quando quiserem. Muito obrigada. Boa tarde, e até uma próxima. Por entre o brando fumo das palavras, outro sentido já se pressentia. Coisas que sem rumo inventavas ao sabor assim da fantasia. Na dança que no alto desenhavas e que no ar assim se desfazia. Brilhante como o aço que cravavas no coração dos sonhos impossíveis. São pedras frias as palavras, senhoras do seu tempo, impassíveis em geometrias cruas, descarnadas, arestas aguçadas, insensíveis. Como o aço que gravavas no coração dos sonhos impossíveis. Brilhante como o aço que gravavas no coração. coração dos sonhos impossíveis.